Aqueles meninos que estão naquela unidade do meu equipamento têm terapeutas, mas sei que nem este ano nem o ano passado fui aberto com um curso para terapeutas. Não percebo porque também não fui aberto de tipos para Senoselena e Marcial, visto que esses meninos tinham antes do Covid e depois disso, portanto, foi-lhes retirado e não sei porquê. Também, como falei consigo, também não consigo entender uma piscina a 50 metros de não haver uma hidroterapia, de não haver concurso para professor de desporto para aqueles miúdos que eles precisam. Não temos sítios, não temos sítios para os colocar durante as introduções letivas. Pais como eu, ou somos obrigados a ter baixa por assistência a filho, ou então estamos ali a passar os nossos dias, as férias, com eles, e eles, em vez de andar para a frente, vêm para trás. Regredem completamente. E isso já falei com professores de ensino especial, e todos eles, de facto, apoiam algo mais para eles. Têm cargas na qual não têm aulas teóricas, porque não podem, devido à incapacidade deles. Passam uma tarde inteira só com auxiliares, praticamente sem fazer quase nada. Esses meus precisam de ajuda. Falo aqui no ensino especial aqui de Oliveira, como também falo no município de Oliveira Hospital. Não somos únicos.